Caralho, como assim? Que animal? Eita porra! Peraí. Então, continuando. Pronto, inferno, você, inferno, você já tem aí a abertura do podcast. É. A chamada do celular do Léo. Tá merda. Chamada de celular, foi uma aba que eu abri aqui. Até tá vendo pornografia, né? É, tá vendo pornografia que tu grava com a gente? Eu fazia muito isso. É que agora que eu vi o título explicando que era áudio o negócio que eu abri aqui, mas enfim. Estudo de pornografia pode prejudicar o cérebro, fudeu. Isso explica muita coisa. É. Bom, imagina quanta poeta da Dada bateu. Senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com meus paternais amigos. Inferno. O Batman seria papai ou mamãe? Eu nunca. Eu não posso ser pai por motivos óbvios. E Super. Perdi meus quatro pais. Meus queridos ouvintes, meus chuchus, estávamos aqui como de hábito, conversando, discutindo do que falar para vocês, para que vocês possam apreciar nosso alto nível de entendimento sobre assuntos aleatórios. E em homenagem não ao passado Dia das Mães ou qualquer outra data comercial, e talvez em homenagem à mãe dos leitores, nossa querida leitora que está sempre comentando no nosso agradável site, resolvemos falar de piores pais dos quadrinhos, os pais e mães de merda que fizeram com que seus filhos se tornassem perturbados, mortos ou similares. Então, sem mais delongas, segue o baile. Vamos começar. Quem quer começar? Então o Nuco começa. Vou começar com a Nata, mas eu não vou pegar no óbvio não. Vamos começar com um bonito. Vou começar com o senhor Red Richards, também chamado o famoso senhor fantástico, que é um filho de uma puta miserável. Que teve um filho, que tecnicamente tem um poder cósmico e é uma das criaturas mais poderosas que existem. Só que... o que o pai bom, gentil e amoroso faz? Ele vai cuidar do seu filho e vai tentar ensiná-lo a usar seus poderes, certo? Errado. O senhor Richard simplesmente alterou a mente e a genética do filho dele para que ele não tivesse poder algum. Só isso. Tipo, castrou geneticamente o próprio filho. Existem vários e vários recursos no universo da Marvel que permitiriam que ele pudesse ajudar o filho. Tem a porcaria do estranho que conhece todos os deuses e demônios do universo e a esposa dele fica invisível, o cunhado dele vira uma bola de fogo. Quer dizer, então que simplesmente ele vai lá e castra o filho? Tipo, você não vai ter poder nenhum porque eu não quero? E não adiantou porra nenhuma, porque o moleque ficou poderoso, destruiu o universo e salvou o universo uma porrada de vezes. É, foi invejinha. E ficou com invejinha que o garoto era mais poderoso do que ele. Exatamente, é aquilo, ele tem medo do próprio filho. Cara, e ele já mudou a realidade umas trocentas vezes, né? Já foi adulto umas 3-4 vezes, e depois foi ele que... Foi essa criança problema aí que criou os heróis renascem, né, cara? Exatamente. Foi ele o criador, não foi? Fez o reboot que não era reboot do universo Marvel depois daquela merda do massacre. Cara, eu acho que o Reed Richards não é um mau pai por causa disso, pelo contrário. Eu acho que ele fez muito bem. Você é louco? Você vai dar uma criança imatura o poder de alterar a realidade? Tem que escapar mesmo. Até ela ter juízo. O Reed Richards, ele é um mau pai por outras razões. Ele é obcecado por ciência. Ele é um pai ausente pra cacete. O ausente é que eu virou corno. Exatamente. Tome, filha da puta. Só não é mais forte que o Ciclope. Cara, ele leva os moleques dele pra aventuras na puta que pariu do Caralho 4. Você é louco. Cara, sabe o que o Reed Richards me lembra? O Dr. Quest. O Dr. Benton Quest. Assim, entendeu? Ah, vamos. É o Benton Quest um pouco mais irresponsável com mais poderes. E vamos para um safari no meio da África, onde tem uma tribo de caçadores de cabeça canibais. É uma boa ideia, vou levar meu filho. O Red Richard vai além. Ele, vamos fazer um safari em outra realidade, na época pré-histórica de um planeta regido por dinossauros atômicos? E vou levar meu filho, que pode mudar a realidade. A diferença é que o Sr. Quest tem um segurança particular louro, alto e com espadaúdo. Mas é isso, cara. Ele é muito irresponsável, velho. Você é louco. Meu, ele deixa os... Cara, os filhos dele não tiveram uma babá normal. Entendeu? A babá que mais deu certo foi a porra do robô. Ué, mas a namorada do Coisa não foi babá deles? Acho mas que foi... já tá errado aí. Não era a namorada do Coisa, era a namorada do Johnny. É, mas depois deu pro Coisa. Enfim, puta puteira do caralho. Cara, o Reed Richards é um péssimo pai... E a Sue Richards é uma péssima mãe, por sinal. Mas ainda é é melhor mãe do que o Reed Richards é pai. Não depois daquela fase, estou andando com roupa de puta. É. Cara, bem lembrado. Imagina você, um gurizinho de 10 anos, vendo sua mãe circulando por aí com maiô de puta, cara. É, bater muita punheta no banheiro em homenagem à mãe, né? Cara, é muito incestuoso, é muito complexo de Édipo. Agora eu entendo realmente porque o Reed já bloqueou o moleque. Já pensou ele alterando a realidade? Não é mais minha mãe. É, entendeu? Eu não quero essa porra aqui, vai se fuder. Eles têm uma irmã que é super inteligente também, não tem? A Valéria. Isso. Ela veio de uma outra realidade, se não me engano, posso estar errado, ela é a filha do Reed, da Sul, com o Victor Von Doom. Até em outro mundo ele é porra. Puta que pariu. Deus do céu. Acho que a Marvel tá certa em limar o Quarteto Fantástico nas comemorações, né, cara? Que porra de família disfuncional, cara? Que merda. Gente, é lima de tudo que é lugar, ó. Tipo, é tanto que a nova versão que vai pro cinema agora, tipo, Tocha Humana vai ser uma das piadas racistas mais abrangentes da internet. Ele vai ser literalmente a Tocha Humana negro. Por quê? Virou carvão. Cara, eles podiam ter feito qualquer personagem negro, né? Vão colocar logo o Tocha. É muita sacanagem mesmo. Mas é meio complicado esse filme, porque vai que eles não fazem, né? Ou fazem que nem o filme do 94, não foi? Aquele quarteto feito do Ai, Roger Corman, não é? Caraca, a mãozinha acenando do carro, puta que pariu. Eu acho que esse filme não vai sair, mas não importa, o importante é falar qual que é a situação dos irmãos hoje, ô Nuco? Eles já o Conselho Tutelar já foi lá tirar eles? Não, o Conselho Tutelar não bate lá, mas eles estão sendo processados porque tecnicamente Manhattan inteiro está de saco cheio de luzes brilhantes e uma invasão de alienígenas de outra dimensão vindo do Egito Baxter. O Conselho Fantástico está sendo processado pela cidade toda. Que da hora. Falando do Quarteto Fantástico, eu me lembro daquela minissérie do Grant Morrison, né? Que ele tava escrevendo. E como o cara é mó picareta também, às vezes, né? Adora fazer uma propaganda tipo Mark Miller. Deve ter aprendido. 24 horas por dia, né? É. Deve ter aprendido com o Miller. E falou que na minissérie dele ia ter uma. Os irmãos iam ter uma tensão sexual, cara. Nossa. Quando eu vi aquilo. Nossa, mano. Imagina, né? Dois irmãos tendo tensões sexuais numa HQ. Muito bem. Si, né? Acontece, mas não com esse pai e não com essa família. Eu não duvido nada, cara. Enfim, por eu concordo com os senhores, o Senhor Fantástico é um pai de merda, a mulher invisível é uma puta. Been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. Mas agora o Super vai falar de pai de merda. Cara, a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate e o Visão, cara. Feiticeira Escarlate é muito doida, cara. Ela criou com os poderes e a feitiçaria dela dois filhos imaginários. De um vindo de. Cujo pai é um robô eunuco. Me senti agressivamente insultado por esse comentário. Mas é, cara, uma mulher que assim. Você para pra pensar, né? Uma mulher que cria do nada, assim, usando só os poderes dela, duas crianças. Não, ela cria do nada, não. Ela fica grávida e pare. É, a gravidez psicológica existe, né, cara? Mas ela exagerou um pouco, né? É, ela exagerou que ela tem poderes, né? Me lembro que o John Byrne escreveu uma fase dos Vingadores, né? Que ele explorava isso. Toda vez que a Wanda ficava inconsciente, os filhos dela sumiam. E não tinha babá que parasse na casa dela. Todas as babás chegavam, mas as crianças sumiram. Ué, o que que houve? Não sei, elas sumiram. Aí ela tinha que ficar trocando babá o tempo todo, porque todas as babás ficavam malucas. Já dava dica, né? Cara, isso é muito errado, né, cara? Sem falar que ela é tão filha da puta, a Wanda, que ela matou uma das babás. Sabe aquela velhinha que ficava tomando conta das crianças? A Agatha. Então, ela matou a velhinha, cara. Naquela saga Vingadores à Queda, não tem? A Wanda despiroca de vez. Então, ela matou a babá, cara. No more mutants. Cara, a mulher era babá e foi mestre dela. O negócio foi... É pra mostrar que ela despirocou mesmo, cara. Pra mostrar que ela... loucona. Cara, que merda. Mas os filhos eram imaginários, né? Ah, mesmo assim, cara. A Wanda é aquele tipo de mulher que você tá na night, aí você olha pra ela, é gostosa e tal, mas é uma puta chave de cadeia. Alguma coisa diz que você vai dar merda. É, vai dar merda. Tu olha assim e fala, não, cara, vai dar merda. Mas dependendo do seu estado tílico, você vai encarar a merda. Exato. Você chega nela, mas você sente alguma coisa, assim, algo está errado, saca? Você tem um mau pressentimento, assim. É bem assim, cara. Ela consegue ser pior que o irmão, cara. E o Pietro, ele é completamente bipolar também, né? Ele é um pai terrível, cara. Ele é tão ruim que ele renegou a própria filha porque ela não era mutante, cara. Ele tentou transformar a filha em mutante usando aqueles negócios lá dos inumanos, né? Terrigênia. Então, ele tentou transformar a filha em mutante porque ele não aceitava que a filha dele fosse humana, cara. O cara tenta transformar a filha em mutante, a filha vira um pássaro, né? Vira aquele mutante do bico, o bico. Minha filha se transformou no bico. Mas aí em tabela é culpa por causa de outro pai filho da puta, porque ele cresceu com todo aquele preconceito do Magneto na cabeça. Acho que o poder dela é descobrir se as pessoas estão mentindo ou não, ou ver a verdade atrás das pessoas, sei lá. Mais ou menos isso. Essa é a filha dele com a Cristalis, uma coisa assim, não é? Então, é essa criança que nasceu sem poderes. Eu não sei se ela realmente... ou se algum roteirista deu um retcon safado, se deu poderes mutantes pra elas, eu não sei. Mas eu me lembro que ela tinha o poder de descobrir se as pessoas estavam mentindo ou não, uma coisa assim. É a Luna, o nome da filha. Uhum. Então, cara, você tem uma mãe maluca. Olha só que família pirada. Você tem um pai sádico, você tem uma filha maluca e você tem um filho racista. É engraçado no filme, né, que ele chega assim... minha mãe conhecia um cara que tinha poderes parecidos. Cara, tu já viu a montagem que estão fazendo? Não. Que o cara que faz o Pietro no X-Men e o cara que faz o Mercúrio nos Vingadores trabalharam juntos, foram amigos no Kick-Ass. Aí tem uma foto dos dois juntos no Kick-Ass perguntando pro Magneto. Legal, seu poder é mexer com o magnetismo e metal? Aí ele, é isso mesmo. Pô, nossas mães conheceram um cara assim. Maneiro. Muito bom. Eu tô procurando aqui se tem informações sobre os poderes e habilidades da Luna. Ó, ela controla o estado emocional das pessoas, ela manipula um monte de coisa. Ela tem poderes mentais, essa piranha. Vá pro inferno, ela e o pai dela. Mas, cara, que família errada, né, cara? O avô é maluco, o pai é maluco, a tia é mais maluca que os dois juntos. E os primos são imaginários. E o tio é um robô sem pinto. Peraí, e o Magneto tem uma outra filha, Polaris, agora é filha dele, né? Ah, agora fizeram um retcon e falaram que ela é filha dele de verdade com uma outra piranha qualquer que ele comeu. Ai, caralho. É aquela maluca que deu o piti no casamento dela com o destrutor, né? Não, você tem que casar comigo, porra. Não vai casar com essa vagabunda aí, não. Depois a gente fala mais dela deu com... Não, cara, a família do Magneto é a família mais errada dos quadrinhos, né, cara? É, caralho, cara. Eu nunca tinha parado pra notar como todo mundo é errado, cara. o seguinte, Inferno, você. O universo do Batman, Ra's al Ghul. Cara, assim, o cara é um assassino profissional, um cara impiedoso. Aí o cara tem uma filha. Aí o que, é que ele faz com a menina? Transforma ela na sua sucessora. Uma assassina profissional. A futura chefe da Liga dos Assassinos. E ele trata a menina pra ser como se trata um discípulo que vai ser um ninja, né? Com disciplina, com rigidez. Ele trata a menina como se fosse um futuro guerreiro. E a menina cresce assim, sendo uma guerreira. E a filha da puta acaba tendo um filho com o Batman. E o que acontece com o moleque? Entra pra Liga dos Assassinos e é tratado como se fosse um pequeno assassino. Porra! E morre. Morreu. Cara, mas o ápice do Ra's al Ghul, do filho da putagem, não é nem na série regular. É no desenho animado, no Batman do Futuro. Que quando ele aparece no Batman do Futuro, ele, pra evitar que estivesse morto, ele entra no corpo da Thalia. Ele entra no corpo da Thalia pra tentar convencer o Bruce a usar como se fosse a Thalia. Ou seja, ele dá uma de viadinho e ele beija o Bruce. Ele seduz o Bruce pra que o Bruce use o poço de Lázaro e fique jovem de novo. Porque a ideia dele era depois passar a mente dele pro corpo do Bruce. Aí tem uma cena que o Bruce tá falando com ele, tipo, porque então você sacrificou a sua própria filha pra conseguir a sua imortalidade, né? É ele, exatamente, mas são sacrifícios que só um homem poderoso pode fazer. Aí ele vira pro cara, pro Ra's e fala, você é um covarde, Ra's. Só isso, você não tá querendo vencer a morte, você tem medo dela. Aí ele dá um tapa na cara do Bruce, e o Bruce vira e fala, você ainda bate como uma mulher. Cara, esse Bruce Wayne do Batman Futuro é muito mais legal do que ele como Batman, cara. Mas... Só pra terminar, o Terry ainda pergunta pra ele, quer dizer que era ele? Vocês dois não vamos fazer, não vamos entrar nessa questionária. Cara, o Ra's al Ghul, eu vou dizer o seguinte, ele é um pai de merda, mas até tá de acordo com o que se esperaria do Ra's al Ghul, cara, sei lá. Ele é um pai de merda, mas é um pai de merda coerente, né? É. Pior mesmo é o Batman, então, né? Que pega, bota os garotos pra cuidar, né? Pra dar carinho, atenção, amor e colinho. E depois deixa os moleques morrerem, né? E, cara, vamos falar do Batman, velho. Cara, quando a palavra Bruce Wayne é digitada em todos os computadores do mundo, as séries do Conselho Tutelar começam a piscar. Cara, como o Conselho Tutelar não vai em cima desse cara? Não, peraí, vamos lá, vai. Primeiro, Dick Grayson. Esse aí, todo mundo pensa que morreu, só o Batman sabe que tá vivo. Eu sou um pai, imagina assim. Eu sou um cara rico e eu vejo um moleque que tá traumatizado pra vida porque viu os pais morrerem. Que eu vou fazer? Eu vou pegar esse moleque, dar pra ele um colantezinho vermelho, uma sunguinha verde com um sapatinho de duende e sair pulando com o moleque pelos prédios da minha cidade. Por que não? O que pode dar errado? Já vou levar ele pra morar na minha grande mansão. Com meu mordomo velho e submisso pra brincarmos na nossa caverna do escuro. O que pode dar errado? O que pode dar errado é que o garoto surta, fica piroca da ideia, e depois o Batman pra se livrar do moleque joga ele na boca de vulcão. Cavaleiro das Trevas. Isso pode dar errado. Depois uma declaração de amor frustrada. Eu te amava, você nunca me amou. Pô, tá assim, cai no buraco aí. Tá cheio muito piadinho. Ei, Frank Miller, hein, meu? Olha só, Léo, pra você ter ideia, o Batman matou 4 Robins. Caralho, cara. Ele matou o Dick Grayson morreu, mas ele esconde de todo mundo que ele tá vivo. O Jason Todd morreu. Mas ressuscitou, isso é só um detalhe. Aquela mina, a Stephanie Brown também morreu. Morreu e depois ressuscitaram, mas foda-se. E agora o Damian morreu, cara. 4 vai ser ressuscitado também. E eu acho incrível o seguinte, que alguns desses personagens, eles de fato eram filhos do Bruce Wayne. O Bruce Wayne criou o Dick Grayson. O Bruce Wayne adotou o Tim Drake. O Tim Drake adotou de papel passado, cara. Rapidinho, Léo. Super, fecha a trinca, porque depois desse Futuro's End, o Tim também tá morto. Ele matou todos os Robins. Cara, que errado, velho. Ele matou todo mundo. É uma bicha psicopata, né? Só falta matar o Alfred. Não, a essa altura eu não sei como esse velho tá vivo, né? Porque esse velho sofre tanto, né? Já perdeu tantas... E chora toda vez que morre uma criança. Não sei como ele ainda tá vivo, né? Já devia ter infartado, sei lá, aquele velho. Vocês já viram uma tirinha que é uma discussão do Bruce Wayne com do Batman com o Superman. Eles estão conversando, falando, ah, minha vida... Porra, por que você é tão mal-humorado? Ah, não, minha vida é terrível, eu tive uma infância terrível. Meus pais morreram, eu fui criado pelo mordomo, então, não sei o que. O Superman para, tá, peraí. Então você era uma criança que era o único herdeiro de pais milionários, tinha... pra cacete, e você foi criado pelo seu mordomo, que era o seu pai, mas tecnicamente podia ser demitido. Bruce, desculpa falar, mas a tua infância foi incrível. Aí corta pro próximo quadrinho, tá o Bruce Wayne amarrado numa cela acolchoada e os médicos falando, pô, o que aconteceu? O que aconteceu foi isso, então? O Bruce Wayne, o Batman um dia surtou e matou o Super-Homem na porrada. Aliás, se você for pensar, o Alfred é um pai de bosta também, porque deixou o filho dele se fantasiar de morcego e sai dando porrada em criminoso na rua, né? Cara, eu acho que talvez o único Alfred que tenha tido uma atitude sensata ou mais parecida com o pai foi o Alfred dos filmes do Nolan. Tipo, eu te amo, você é como meu filho, mas eu não vou participar dessa porra não, se fode aí sozinho. Não vou compactuar com essa merda. Às vezes um pai tem que dar um passo pra trás e deixar o filho se fuder mesmo. Exatamente. Eu tenho pra mim que o único jeito da criança aprender a não enfiar o dedo na tomada é enfiando o dedo na tomada. Cara, mas o Batman é foda. Ele matou mesmo os filhos, cara. Incrível. Não, pior de tudo, tem uma história naquela época pós-terremoto que acontece justamente isso que a gente tá falando. O conselho tutelar, o pessoal lá da adoção de Gotham bate na porta da mansão Wayne pra saber o negócio dos órfãos que ele adota, o que é o paradeiro do Jason Todd, o que aconteceu com o Dick Grayson, na época que ele tava querendo fazer o processo de adoção do Tim. Foi logo depois, nem mito do terremoto, foi logo depois daquela crise de identidade, depois que o pai do Tim morreu. Aí, o cara vai lá, bate na porta, quem atende a porra da porta? Aquela Batgirl oriental, a Cassandra Cain, só não. Vestindo um Robin. Um Robin? É, literalmente. Ela abre a porta assim. É, sim, quer falar com quem? Tipo, aquela sim, falar com quem? É tipo, filha da puta, importou uma chinesa. Cara, eu acho que as pessoas de Gotham devem olhar pro Bruce e ver ele como uma versão branca do Michael Jackson. Sim, cara, ele é muito Michael Jackson. Cara, falando na Cassandra, ela foi a única que conseguiu sobreviver ao Batman, né, cara? É, porque ela abandonou. Deve ser porque é uma das únicas mulheres, né? É verdade, não é a praia dele, né, cara? Olhou ela de sunguinha verde. Não, que linda, isso aí. Gosto de muito pouco. Quando dá cutucada de noite, quem é o desgraçado que tá amassando papel, né? Aposto com o Magin e comigo, filho da puta. Ô Sushi Man, fala logo do seu pai de merda aí, vai. Pô, eu ia falar do Batman, mas então vamos pra mais um. Vamos pro mundo da Marvel, pro universo do Homem-Aranha. A gente tem dois, o Norman Osborn e o Peter Parker. Quem vocês acham que é pior? Caralho. Acho que o Homem-Aranha, né, cara? Porque ele cagou pra filha. Ah, minha filha sumiu na explosão no barco. Ah, não vou procurar não, foda-se. Foi bem isso. Como é que aconteceu? Explica isso aí. Como é que ele simplesmente ignorou a filha dele? Tipo, na verdade foram os roteiristas que ignoraram, né? Eles pra voltar... Sim, mas eles tinham que dar uma desculpa, né? Então, depois pra voltar ao status quo da saga do clone, o Norman rapta a pequena May, que é a filha do Homem-Aranha. Uhum. E ela vai pra um navio, o Kane vai tentar salvar a menina, tem uma explosão no barco e ninguém sabe se a menina foi salva ou não. Dá a entender que o Kane salvou a menina, mas fica por isso mesmo. O Peter não vai atrás do corpo, o corpo do Kane não aparece, ele também não vai atrás do corpo do Kane, não faz nada. Pra ressuscitar lá a velha, ele foi fazer pacto até com o capeta. Agora, pra procurar a filha, ele tá cagando, né? Mas peraí, o Kane não voltou e se tornou o Aranha Escarlate? Sim, mas isso aí foi depois que eu parei de acompanhar e ninguém parou pra perguntar. Exatamente, a Marvel, infelizmente, tem esse problema. Eles têm o Alzheimer seletivo. Eles escolhem o que eles vão esquecer, jogam a pá de terra em cima, ninguém mais toca no assunto e vai embora. Um dia, se algum roteirista quiser, eles abordam que o Straczynski deu poderes totênicos pro Homem-Aranha. Mas se eles quiserem, porque senão, deixam pra lá. Mas você vai esperar o quê de um cara que deixou o pai adotivo morrer, deixou a mulher que ele amava morrer, né? A mãe adotiva quase morreu várias vezes. Porra, o cara é um... Todo estraga mundo a vida de todo mundo que se aproxima, estragou a vida da Mary Jane, estragou a vida do Flash Thompson. Estragou a vida de todo mundo. Se a gente for ver, o Parker tem um dedo de merda. Quantas vezes a tia dele lá, com 900 anos, foi sequestrada por um super vilão ou ficou presa num banco com um bando de bandidos? O melhor amigo de merdas. Sim, o melhor amigo dele enlouquece porque o pai é um vilão. O outro amigo dele, que depois ele e o Flash se tornaram amigos de verdade, teve as pernas amputadas e por aí vai, só dá merda. A mulher que resolveu ficar com ele, o pai dela tomou uma tijolada na cabeça numa briga dele com o Dr. Octopus e por aí vai. Namorado da tia May, até isso o cara conseguiu matar, cara. Não, acho que matou uns 3 namorados da tia May. Aquele da cadeira de rodas. Isso quando ela não namorava com a Butre ou com o Dr. Octopus. A velha também é farinha do mesmo saco. Isso pode corroborar a minha teoria de que a tia May é o Mephisto. Sabe, aquele velhinho que entregava cartas pro Quarteto Fantástico, ele namorou a tia May um tanto também. Ele morreu? Eu acho que do coração. O Jaiminho morreu do coração, é. Caralho, meu. Ela namorou o Jaiminho, só que ele era magro e morreu do coração. O Jaiminho voltou pra Mancagapio. Tamamangapio. Cara, que sensacional. E a gente tem a família Osborn inteira também, que é totalmente disfuncional. O filho drogado, o pai doente, o neto também, que o nego acha que vai enveredar pelo mesmo caminho. Agora, o pai doente foi foda, né? Que ainda comeu a namorada do pior inimigo, colocou 2 gêmeos que cresceram em 3 segundos. Exatamente, ainda temos pra melhorar, ele é o pai do ano 3 vezes. Cara, mas eu acho que aí ele cai na mesma categoria do Ra's al Ghul, cara. Ele é coerente, assim, tipo, ele é um arrombado e ele quer que ele quer arrombar o mundo, né? Exatamente, então. Diferente de quem eu vou falar agora, mas eu acho que até que faz sentido esse caso. Apesar dele ser um pai de merda, óbvio, né? Mas faz sentido. Diferente de quem que eu vou falar, que é a Mística. Essa é uma mãe de merda. Essa é uma filha da... Porque ela caga pros filhos dela. E fora que é uma das maiores putas da Marvel, né? Cara, ela dá pra todo mundo, cara. Que porra é essa? Ela deu pro Azazel. Ela deu pra um demônio. Começa daí. Aí não entendi o preconceito. Aí, demônios não prestam. Aí. Ainda mais quando são gordos. Ela teve um filho que a cara dela era azul, tinha 3 dedos e um rabo. E falou: puta que pariu, o que eu vou fazer com esse merda? Ah, foda-se. Ou você, cigana aí do circo, tô, cuida aí. Aí passou um tempo, por alguma razão inexplicável, ela dá pro Dente de Sabre. Nossa. Por que ela deu pro Dente de Sabre? Por que não dá pro Dente de Sabre? É. Aí ela deu pro Dente de Sabre e engravidou do Dente de Sabre. Aí teve um filho humano. Aí Grayson Creed, né? É o Grayson Creed. Do desenho que apareceu. É, o cara do líder da Igreja da Humanidade, alguma coisa assim. Exatamente, o cara tá aparecendo no desenho, mas ele existiu mesmo nos quadrinhos. Olhou e falou: esse moleque aqui nem mutante é. Foda-se também, que cagou pra ele também. Passou um tempo, apareceu a vampira. Aí ela coisa melhorzinho, mas aí ela já levou a vampira pra uma vida de crime. Isso em retcon, né? Porque quando a vampira apareceu pela primeira vez, ela era velhaca. Ela era mais uma equipe com a Mística e a Sina do que qualquer coisa. E se fosse retcon usar o que tava na cabeça do Chris Carmel, a Mística ainda ia ser o pai dela. Aqui, cara, eu tô vendo aqui, a Mística também namorou o Forge, aquele índio lá de mutante que tem partes mecânicas. O Roberto Carlos? Ele tava no X-Factor. Então, Roberto Carlos. Não duvido nada de daqui a pouco aparecer um filho dos dois. Cara, vocês não estão lendo essa série nova, essa New X-Men, que tem aquele Irmandade do Futuro? Um dos membros da Irmandade do Futuro é filho da Mística com o Wolverine. Nossa. E o pior de tudo, aquele maluco que é o Xavier Júnior é filho da Mística com o Xavier. É uma vaca. Não, peraí, você tá falando do Legião, aquele maluco? Não, tô falando desse New X-Men, agora, do que tá saindo. Não tem uma Legião, uma Irmandade que vem do futuro? Que tem um moleque novinho, careca, que diz que é o filho do professor Xavier? Não sei. Tem que ler as resenhas do King, então, porra. Exatamente. Naquela resenha, daquela putaria, daquela guerra dos X-Men do passado, do presente, do futuro, do CC4, veio uma equipe se dizendo os X-Men do futuro. Só que, na verdade, eles eram a Irmandade de Mutantes do Futuro. O líder dessa Irmandade de Mutantes é um moleque careca que tem os mesmos poderes que o Charles Xavier. Ele é um Xavier Júnior. E ele é filho do Xavier com a Mística. Cara, falando Xavier, o Legião também, né? É, o Legião também é outro. É um... Então, o Xavier é um pai de merda, porque ele tranca o filho dentro de uma cela lá com a... Qual é o nome daquela mulher? Moira MacTaggert. É, com ela, e enquanto isso vai ficar cuidando do filho dos outros, né, lá na escola. Não, o lance da Mística é o seguinte, isso aí que o Nuke falou é bem lembrado, cara. Que assim, o Super, esse grupo tem um... Imagina assim, um Wolverine azul com as garras curtinhas na mão. Ele tem as garras, mas elas são curtinhas, né? Elas estão, sei lá, do comprimento dos dedos dele estendidos, assim. E ele foge o Wolverine do presente também, porque o Wolverine tá fudido, ele vai através dele com as garras. Ele tem os mesmos poderes do Wolverine, só que em menor nível, e tem os mesmos poderes da Mística, só que em maior nível. Ele é muito mais Mística do que Wolverine. Ele tem as garras, né? Basicamente, que tem o Wolverine tem as garras. Cara, respondendo rapidamente ao Super, o Legião, originalmente, ele tinha três personagens. Ele era maluco, cara. Só, já que a gente falou do filho de Xavier, que é um pai de merda também, o problema do Legião é que ele era maluco. Ele tinha três personalidades conflitantes, cada uma delas com poder. Uma com telepatia, uma com telecinese e outra com a pirocinese. Teve uma quarta personalidade com viagem no tempo. Que ou foi seja, aí que surgiu a era de Apocalipse. O poder dele era ser esquizofrênico. É, exatamente. Em cada poder tinha uma personalidade. Era uma menina que era telepática, um cara que era exatamente isso que o Nuke falou, que era telecinético, e tinha uma personalidade que não prestava, que era o pirocinético. Por isso que ele tinha que ficar isolado. Caralho, isso me lembra a piada do irmão siamês gay. Tá, agora conta, né? Agora conta. É, você acha que a sua vida é ruim? Você podia ter um irmão siamês, ele é gay. E você não. E ele tem um encontro hoje à noite com um negão. Provavelmente o cu é dividido. É, o cu é partilhado. É cu partilhado. É. Voltando. Enfim, cara, a Mística é uma mãe muito, muito péssima. Ela realmente caga pros filhos dela. Mas o que me deixa mais impressionado com a Mística é por que ela transa com essas pessoas? Por que ela quer pro mundo de mutantes? Oi? Ela quer provar o mundo de mutantes. Mas ela é uma safada. Ela deu pra um demônio, ela deu pro Dente de Sabre. Que mulher em sã consciência vai dar pro... Sabe, você é louco. Olha, ela deu pra um demônio, ela deu pro Dente de Sabre, ela deu pro paraplégico. É, um de cada vez, eu não... Pergunta pra Jean Grey que quer dar o tempo todo pro Wolverine. Pergunta pra Mulher Invisível, que é dar pra um cara que pede a peixe. Ô Super, você não tá entendendo. O Wolverine e o Namor, mal e mal, são heróis. O Dente de Sabre periga ele arrancar a cara dela numa mordida, entendeu? Cara, isso é o paraplégico também. Role, Xavier, role em cima de mim. Ele é arquétipo de... Caralho. Ele é arquétipo de um felino. E não sei se vocês sabem, felinos têm espécies de farpas no pênis. Que é pra ele... dá aquela travada na fêmea, a fêmea não fugia até ele ejacular. Imagina transar com um cara desse, que o pênis é farpado e crava as farpas no canal da vagina. Cara, por que o inferno extrapolou a discussão pro pênis do Dente de Sabre? Não reclama, ele podia estar falando de algum herói tipo Bico. Não deixa ele falar sobre as peculiaridades do pênis de um pato, por exemplo. Então tá bom. Segue o baile. Então, por favor, não vamos mais discutir pênis de super-heróis. Nem de ninguém. Ou então a gente faz um podcast só sobre órgãos sexuais de heróis. O Chris vai atrapalhar todo mundo, mano. Quer dizer que ele falar sozinho o podcast inteiro. O Chris vai dar uma de eunuco, vai querer falar sozinho. É. Aí, se vocês quiserem, a gente pode discutir se o Superman, quando goza, a gozada sai pela cabeça da Lois Lane. É só se tá pronto. Exato, ou alguma coisa do gênero. Até lá, enfim. Agora eu vou passar a palavra de novo pro Nuke. Ah, então eu vou pegar um pai bem miserável, vou pegar o governador de Walking Dead. Porque o cara já é ruim porque ele é cuspido e escarrado a imagem do Machete. Ele é um Machete com um olho só, que sai matando os outros à torta e à direita porque ele se tornou governador de um grupo de sobreviventes que vivem numa prisão. Basicamente adotaram a cadeia como se fosse uma comunidade. Mas por que ele é o pior pai do mundo? Porque a filha dele foi mordida por um zumbi. Ele mantém a filha dele presa. Ele não matou a filhinha dele. E não é por amor. Quer dizer, é por amor, mas com um amor bem doentio. Ele arrancou os dentes dela pra ela não poder dormir, mordê-lo. E ele transa com ela. Hã? O cara transa com a filha zumbi dele. Caralho, necrofilia mais de 9 mil. De novo? Dessa, por que não? Fecha a internet, cara. É um necroincestofilia. Alguma coisa parecida foi mostrada na série? Na série de TV, não. Na série de TV, o governador foi completamente alterado por causa disso. Porque se fosse assim, os capítulos todos que aparecessem o governador teriam que ser feitos pela porcaria do Tarantino e teria que ser o Danny Trejo lá fazendo o papel do personagem. Porque ele é igualzinho ao Danny Trejo dos quadrinhos. Fantástico. Cara, sensacional. E eu aprovaria o Danny Trejo como governador, cara. Com certeza aprovaria. Bom... algo mais a dizer do governador? Preciso. Ele acha que ele já ganhou o prêmio. Acabou. É. Depois do podcast, né? Necroincestofilia é assim, é o concurso, né, cara? É super trunfo. Trucou. Deu truco, trucou. Caralho. Sensacional. Ficamos até tristes agora. Parabéns, senhores. Foi muito. Chega! Acabou, Pajete! Mas vamos deixar o Super faladinho então, vai. Ô, Léo, tá até triste. O Super não consegue nem falar. Ele tá traumatizado. Ele tá passando a ideia ainda. O Omni-Man, que é o pai do Invincible. Não é, Omni? Aí sim. Aí pode desenvolver, por favor. Ah, o Omni-Man, que é o pai do Invencível, ele veio pra Terra pra se fingir de super-herói e poder, quando fosse a hora, né, matar todo mundo e tomar conta da Terra. Vale ressaltar que o pai do Invencível é basicamente o Ron Jeremy, assim, porque... Ou então o Magnum, se você preferir, né? É, tava aqui na Magnum, tem aquele bigodinho. É, cara. E o DNA dele é tão perfeito que ele pode comer qualquer fêmea que ele vai gerar alguém da espécie dele. Robert Kirkman é meio filho da puta, cara. Ele não tem dó de ninguém, ele mata geral, cara. É tipo aquele cara do Game of Thrones, qual é o nome do ator? George Martin. É, então, ele é o George Martin dos quadrinhos. Ele mata quem ele quiser o tempo todo, cara. Porque ele pode. O foda é que não, eu não posso opinar muito, porque eu não li Invincible, eu sou um médico. É basicamente isso. Os vitruvianos fazem isso. Eles vão num planeta qualquer, eles se infiltram entre os locais, ganham a confiança dos locais, seja como uma figura proeminente, vira um político, um general, um herói. No caso da Terra, ele virou o Omni-Man, virou um super-herói. Só que o que ele estava fazendo é planejando uma invasão de Trujana para dominar a Terra. Então o filho dele deveria ser tipo assim, você vai ser meu general. Mas o moleque só queria saber de comer garotas e proteger o mundo, então ele resolveu dar uma lição nele. Você vai alienígena e você vai dominar essa porra, não vai? Cobriu o moleque de porrada. Só que agora ele ficou bonzinho. Cara, se ele podia cobrir todo mundo de porrada e dominar o mundo de qualquer forma... Por que que ele tem um plano todo envolvendo criar um filho e porque tudo mais? Porque ele queria que os vitruvianos viessem pra Terra pra que eles comessem todas as fêmeas e criassem uma nova raça híbrida super poderosa. Ah, e por que eles simplesmente não fizeram isso? Porque ia demorar pra eles chegarem, eles estavam fazendo isso em outros planetas. É como se fosse assim, um plano de expansão. Vamos montar a sede Terra daqui a 10 anos. Foi o que ele fez. Ah... entendi, que merda, tipo... Ou seja, basicamente os vitruvianos são saiyajins. É, só que ao invés de dominarem o planeta, eles comem as mulheres. É muito uma melhor boa... não vejo não vejo problemas com essa visão de mundo deles. Só vantagem. É, eu apoio. Eu faria o mesmo. Que eu falo do quê? Homer Simpson, viado? Agora vai escolher o que eu vou falar. Eu quero casar com a Mulher Maravilha. Porra, Trigo é maneiro. Deixa eu falar do Trigo. Então fala do Trigo. Trigo é um demônio, já é maneiro por aí, né? E ele quer conquistar a Terra. Mas como é que ele usa? Como é que ele faz pra conquistar a Terra? Ele precisa de um portal pra chegar até a nossa realidade. E o portal é a Ravenna, a filha dele, que ele concebe como uma humana só pra isso. Pra transformar ela numa passagem. E a Ravenna, ela tem que viver a sua vida inteira se controlando, né? Se tolindo. Por quê? À medida que ela dá vazão a seus sentimentos, ela abre o caminho para que Trigon chegue e domine a Terra, né? Então, o responsável por todo o sofrimento dela é o pai. Isso é muito legal, assim, em termos de história, isso é muito legal, né? Ela é extremamente contida, é uma pessoa que não pode relaxar um segundo sequer, porque em qualquer momento que ela relaxe, o Trigon pode usar a emotividade dela pra invadir a Terra. Se ela relaxar, o Trigon passa pelo buraco. Exato. Olha o encaixe aí de novo. É. Cara, esses escritores, eles não são muito sutis na hora de colocar as perversões sexuais deles, né, cara? Você discute 5 minutos, você já consegue encontrar incesto pra cacete, velho. Depois o nego fala mal do macartismo, viu? Meu pai, mano. Aí nego quer censurar a Mulher Maravilha sentada em cima de um míssil? Não, é censura, não pode, mimimi, tal, liberdade de expressão. É tudo pervertido. Então, cara, mas assim, eu acho que ele é um pai terrível, mas acho que ele caiu um pouco naquela questão que a gente tava falando. Ele é um vilão, ele desde o início ele criou a Ravenna pra um propósito, que era passar pelo buraco dela, né? E invadir a nossa realidade. Muito nobre. E a filha dele é uma filha da puta também, né? Porque ela manipula as pessoas, ela não quer nem saber, foda-se. Ela tem o poder de controlar os sentimentos, então ela faz isso meio que inconscientemente para as pessoas gostarem dela. Ela basicamente manipula. Ela fez o Kid Flash se apaixonar, não foi? Foi. Ela fez o Kid Flash se apaixonar pela Moça Maravilha, eu acho. E ela foi tão canalha que quando ela começou a ficar má, ela começou a fazer isso com o Dee, nas vésperas dele se casar com a Estelar. Agora, então vamos falar de um herói. Sei lá. Arqueiro Verde e o Ricardito, pode ser? Não, eu diria que o Arqueiro Verde é o filho dele, né? Não. Fala do Ricardito mesmo, que ele é um pai de merda. Ele fez o que qualquer pai faria, né? Viu? Descobriu que o filho tava usando drogas e deu um cacete no filho. o Oliver deu um cacete no Roy, tipo, vai lá jogar essa porra. Aí o moleque passou por uma intoxicação, virou Arqueiro Vermelho. Perdeu a filha. O simples fato de ele ser um super-herói que não tem identidade secreta já faz isso ser uma grande merda se você quer ter um filho, né? Perdeu o braço, perdeu a filha, ainda parou sozinho num beco escuro, drogado, batendo em bandidos com um gato morto. Caralho, eu vi aquilo, cara. Aquilo foi muito errado, velho. Ah, e ó, eu vou falar. Ele, o Ricardito é um pai de merda porque quem... pai sem consciência, ia ser um herói sem identidade secreta, ia ter um filho, porra. Você é louco? Eu acabei de falar, ainda por cima filho com uma super vilã, que é pior ainda. Perceberam que os pais heróis, eles são piores que os pais vilões? Porque os pais vilões, eles fazem sentido, eles são coerentes. Eles realmente são pais de bosta, assim. Vocês permearam o cara duas vezes, eu achei que alguém ia levantar a bola, mas eu já vi que vocês não gostam de anime mesmo. Vocês querem um pai pior que o Goku, o herói da Terra? Sim, cara! Filho da puta, passa mais tempo morto do que vivo, prefere ficar treinando kickboxer ao invés de dar carinho e amor pro filho. Quando pega o filho é pra dar pro pior inimigo dele treinar o moleque. E quando não, tá tudo bem, não sei o que, meu filho ganhou, a Terra tá em paz. Não quero voltar pra Terra não, vou ficar morto aqui, foda-se meu filho, a adolescência dele, caguei pra vocês. Pai, caguei pra minha mulher, caguei pra todo mundo. Cara, eu acho que isso fica mais claro no último episódio da Fase Z, que ele tá lá, ele tem a família dele já, né? Eles lá no último campeonato que ele encontrou o Ubi. Ele tem a família, tá todo mundo lá, ele encontrou o Ubi e fala, ah, eu vou treinar você. Falou, galera, tô indo embora. Se pode e vai embora, cara. Não, mas nessa tem explicação, Léo. Nessa tem explicação. É porque ele ficou desgostoso. Não defende, da outra não. Vez que ele... Não, não Otávio, gente. Escuta, tem explicação. Ele ficou desgostoso porque da última vez que ele pegou, resolveu ficar ausente durante muito tempo, quando ele voltou, o filho dele era a cara do Yantia. Então... Mas ele sabia que o garoto era a reencarnação do Majin Buu? Sabia. Ah, então foi por isso. Não, tá aí motivo nobre. Sim, querendo... ele matou o Majin Buu, ele desejou que o Majin Buu reencarnasse bom e meio que o universo concedeu isso a ele. O que eu tô dizendo, Inferno, não é assim, ah, legal, encontrei você, vou te treinar e tal. Não, é deixado bem claro, estou indo embora com ele. Foda-se vocês. E ele vai embora. Eu não sei se você lembra da última cena, ele voando e o garoto sentado no cangote dele, né? Cara, que errado, velho. Não, mas ô, pessoal, ali já tem uma outra explicação. Ali o Goku já não era mais um ser vivo. O Goku era uma entidade ali naquele pedaço do Dragon Ball. Ele virou meio que o espírito guardião da Terra. Não, caralho, não tô falando disso. Eu tô falando do fim do primeiro, do Dragon Ball Z. Ele tava vivo com todo mundo. Ele tava vivendo uma vida normal. Quer dizer, normal, né? Enfim. Mas ele tava... filha dele, entendeu? Tanto que o vagabundo tem filha adotada e nunca trabalhou na vida, né, cara? Ele não tava com aquela... ele não tava com a areola de espírito, ele tava em carne e osso. Ele tava vivo, ele termina a luta com o Buu vivo. Anos depois, ele encontra o Ubi, ele tava vivendo normal, entendeu? Aí ele simplesmente larga tudo e vai embora, e foda-se. Foda-se minha família, foda-se vocês, foda-se, se fode aí. Entendeu? Quem fica sustentando a família nesse ponto é o Gohan, porque ele é o único que trabalha. Não, mas a Titi é rica. Não é. O pai dela é o Rei Cutelo, o pai dela era rei do... Tem um episódio que ela fala que ela tá preocupada, ela é feliz pelo Goku voltar lá dos mortos, ou sei lá de onde ele tava, porque a fortuna do pai dela já tava acabando, cara. Ela já tava sem dinheiro. Ela tinha dinheiro pra viver. Ah, eles moravam na casa humilde, cara. Na floresta. Sim, o pai dela é o Rei Cutelo. Ele é rei de um povinho, um escroto em algum canto. Ela é uma princesa. Imagina, naquele ponto ela deixa bem claro. O dinheiro do pai dela tá acabando. Eles estão pobres, eles estão fodidos. Na verdade, a explicação que dão pra isso aí é que eles mamam na teta do Senhor Satã. Que o Senhor Satã é rico mesmo. Uhum. Daí como o Gohan... Olha só, agora que me caiu a ficha, o Gohan deu um golpe. Olha que olha a Titi, que vagabunda, cara. Ela leva o filho dele, o filho dela, a dar o golpe do baú inverso. Olha que filha da puta, cara. Cara, eu me lembro de um episódio dela ficar toda feliz quando descobre que ela é filha do Senhor Satã. Cara rico pra caralho. Ei, cara, olha que filho da puta, cara. Caralho, que absurdo. E o Senhor Satã sustenta com medo do poder dos caras, que ele sabe que ele é uma fraude, que os caras são poderosos, né? E ele não. Ah, eu vou casar com a sua filha, sim, senhor. É na base da extorsão. Os caras ainda vivem na base da extorsão, né? Sim. A família do Goku é mantida por extorsão. Cara, que absurdo. Que vagabunda essa Titi, cara. Olha só você, como a gente pega no pulo. Tá bom, vai. Eunuco, fala mais um então, meu filho. Comediante de Watchmen. Esse é um filho da puta. Esse é um filho da puta, porque o cara é um sádico assassino desde os anos 30, desde os anos 40, e já foi insinuado na série que ele tinha um certo superpoder, que ele tinha uma longevidade natural. Ele não envelhecia, ele envelhecia mais lentamente. E ele estuprou a Espectral, a número 1, espancou a mulher, depois passou a seipa nela, ela ficou grávida, e não satisfeito, na segunda versão da equipe, ele ainda tava cantando a segunda espectral, que dava mó mole pra ele, até que a mãe chega e vamos parar com essa porra aí, que ela é sua filha. Aí a espectral toda se querendo, toda, ah, você é o comediante. Ele, não, minha filha, vai embora, não enche o meu saco não. Porque ele descobriu que a garota era filha dele. Só que até a primeira espectral revelar isso pra ele, ele tava doidinho pra comer. Então o cara ia comer a filha dele sem saber. Ou ainda tem o aborto que ele fez. É, ainda tem isso. O aborto que ele fez na Vietcong lá. Ah, sim, sim. Eu estou grávida, não mais. Bom. Simples. Simples. Ele é um pragmático, gente. Ele é um cara. Isso. Ele é um assassino, é um psicopata, é um estuprador. Ele espanca mulheres para elas abortarem. Ele matou o Kennedy, que foi insinuado isso. E agora você quer dizer que ele só é pragmático? Parabéns, campeão. Ele é um cara prático, ué. É um psicopata pragmático. É, você está. Você está. A grávida estava, pronto, resolvido. É, muito bom, muito bom, muito bom. É, pensão é o caralho. É. Não, pior que essa do Vietcong, a garota chega, tá ele lá, sentado no bar, conversando com o Dr. Manhattan. Aí chega a mulher, eu estou grávida ali. Não, não está bom. Dá um soco na barriga da mulher. Assim, do nada. É muito gratuito, né, cara? Extremamente, tipo, não, você não está grávida. Não dirija. Essa cena é muito boa, cara, muito bom. Não, não é, Léo, isso não é bom, cara. Não, Eunuco. Se você parar pra ver, dá a entender que ele sabia que a mulher tava grávida e tava cagando pra ela. Ele só mata a criança porque ela vai começa a encher o saco dele falando que quer ir pros Estados Unidos, não sei o que, que ele prometeu mundos e fundos pra ela. Você falou que ia me levar pras Américas e se falou, Washington, aí, cala a boca, dá um soco na barriga da mulher. Tipo de flango. Quando ela chega reclamando, ele tem uma reação meio de saco cheio, né, cara? Tipo, ah, caralho, lá vem essa mala. Puta que pariu, que saco. Cara, ele é muito psicopata. Se ela tivesse ficado na encolha, provavelmente ele ia cagar pro filho e ir embora. Ele não tava nem aí que tinha mais um filho no mundo. Quantos ele já não deve ter feito nesses bagulhos de guerra, nessas situações de guerra? Ele ia cagar pra ela. Só que ela foi lá e encheu o saco. Ele tava bebendo, saco cheio já, que a guerra tinha acabado, ele não tem mais nada pra fazer. Ele tava discutindo até com o rato, tava entediado. Ele pega e dá um soco na mulher, um boçal. Cara, muito bom mesmo. Falar de quadrinhos, foda-se. E também não vou falar do Robin Inferno, eu vou falar do Peter Griffin. E a Lois. E não por causa do Chris ou do Stewie, por causa da Meg. A Meg é a filha mais abusada de todas as mídias assim, existentes. Não tem quem seja. A Talia al Ghul não passou metade do que ela passou. Cara, entendeu? Ele ofereceu a Meg pro Quagmire, cara. Ó, um diálogo foda, assim. Que, lembra quando ele faz a amizade com o Jerome? Um negão? Quando eles queriam um amigo negro novo? Aham. É, o Jerome era o ex-namorado da Lois. Começa a ficar muito encanado, né? Porra, ex-namorado da Lois e tal, não sei o que, que merda. Eles têm uma discussão feia e tal. Daí o Jerome fala, ó, Peter, eu... Chega no final e fala, Peter, eu não tenho nada com a tua esposa, eu vou respeitar, você é meu amigo, ela é uma ex, e acabou e tal, não sei o que, né? Ah, não, Jerome, desculpa, eu entendo você, eu não vou mais ter ciúme, não sei o que e tal. Daí ele vira, por outro lado, tem esse tempo que eu fiquei na sua casa, eu fiz... todas as modalidades de sexo possíveis e imagináveis e das mais permitidas com sua filha. O Peter olha assim, eu absolutamente não me importo. Cara, as coisas que o Peter faz assim com a Meg, tipo, tem um episódio que ele tá andando no corredor à noite que ele escuta um barulho, né? Ele tá com um taco de beisebol na mão. Dele tá andando no corredor, daí a Meg para na frente dele. Ah, pai, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Eu ouvi um barulho. Cara, o Peter, ele fica uns 5 segundos olhando pra ela, assim, tipo, ele tem certeza, pra você ter certeza absoluta que ele sabe que é a Maggie, e ele dá com o taco de beisebol na cara dela. Ele para pra pensar assim, é ela, e dá uma porrada. Ei, cara, ainda fala, porra, Maggie, não faça isso, você me assusta. Ele é preso pela Maggie, é impressionante, cara. Então todos eles, cara, a mulher dele também. É, tem um episódio que eles ficam no quarto seguro, que é aquele quarto em forma de cofre, né? Que todas as casas americanas costumam ter, que a pessoa, em caso de invasão, a pessoa vai lá naquela porta de ferro e tal. Eles ficam no quarto seguro e a casa foi invadida. Aí eles ficam lá sem poder sair e tem um duto de ventilação. Só que, porra, alguém tem que fazer a escadinha para os outros subirem, né? Imagina quem é que faz a escadinha para os outros subirem. A própria, né? E ela, obviamente, ela não consegue subir porque ninguém dá mão a ela. Aí os caras chegam, os bandidos conseguem abrir, arrombar a porta de ferro e todo mundo estupra ela. Todo mundo destroça ela. Esse episódio eles não estupram. O que eles fazem, Inferno? Eles não conseguem se comunicar por voz, né? Que eles têm as câmeras só. Eles pegam... Primeiro eles pegam um papel e escrevem... se entreguem, falam de todas essas coisas, nós vamos matar seu filho, né? E levanta assim, na frente da câmera pra família dele ver. Aí ela, a Lois fala, não, você não é nosso filho, é nossa filha. Aham. Dá uma olhada assim pra ela, olha, escreve, tem certeza? Daí ela fica tentando dar pros caras. Ah, é, tem razão. E os caras não querem. Meu, é muito... As coisas que eles fazem com a Meg, realmente elas são muito sensacionais, assim. Eles não dão a mínima pra ela. Tem um episódio que a... Aliás, isso acontece em mais de um episódio, cara. Tipo, ela tá deprimida, tá mal. Você vê que a Lois ainda tenta consolar e tal. Daí a Lois, ela só para assim, ah, quer saber? Eu desisto. Daí ela saca, tira uma caixa de remédio, assim, e fala, tô, é só engolir todos esses... Eu não vou fazer nada, eu não vou te perturbar. O que acontecer daqui pra frente não é minha responsabilidade. Tchau. E vai embora, foda-se, se mata aí. Tem um episódio que ela se apaixona pelo Quagmire, cara. E ela é menor de idade. E os pais estão nem aí pra ela. Não, que se foda. O único episódio que eles dão um pouco mais de... Eles têm um cagaço maior por ela. É o episódio que ela vai presa e ela volta toda berés da cadeia. Que ela volta tatuada, ela bota o terror em todo mundo. Mas fora isso, cara, é muito bom como eles tratam a Meg, cara. Cagando pra ela, meu. Melhores pais que existem. A Meg é foda, cara. Alguém tem mais algo a dizer de algum pai? Não. Então vamos para as configurações finais. Os senhores, se quiserem, citem mais algum pai de merda ou algum bom pai, se vocês quiserem. Mas de preferência algum pai de merda, por favor. Com o Eunuco. Ah, Darkseid, que ninguém falou nele, né? Porque é um pai filho da puta que trocou o filho dele com outro pai filho da puta, com o pai celestial. Deu o Orion pro pai celestial porque tinha uma profecia que dizia que ele seria substituído pelo filho dele, pelo primogênito, no caso Orion. Então ele deu o Orion lá pro pai celestial, ficou com essa merda aí, ficou criando o Scott Free lá, no meio das armadilhas de Apocalipse. E tinha o Kalibak ali, que era o bode expiatório dele. Tipo, tava puto com alguma coisa, ah, não comia Mulher Maravilha, Super-Homem tem meus planos, rajada Ômega no Kalibak, só pra desestimular. Cara, eu diria que o Pai Celestial é mais filha da puta, porque você esperaria esse tipo de coisa do Darkseid, entendeu? Mas você não esperaria que um pai que teoricamente é uma boa pessoa entregue seu filho pra crescer no inferno. Pois é, né? São dois, farinha do mesmo saco, né? A tua são irmãos. Filhos da puta. Mas agora o Super vai falar. Cara, Brian Banner, que é o pai do Bruce Banner, vulgo Hulk, né? O pai do Hulk era um filho da puta que espancava a mulher e o filho, né? Tanto que isso traumatizou o Bruce, que fez dele achar que emoções eram coisas ruins. Tanto que ele cresceu como um garoto reprimido e quando se transformou no Hulk, ele botou toda aquela raiva, aquela frustração que ele carregava toda, esmagando homenzinhos. É punimento. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. No filme ele ficou bem pior, né? Ah, cara, no filme ele é o Nick Nolte, cara. Não, não tem como ser filho do Nick Nolte ser uma boa coisa. Imagine você. Ah, o Darth Vader que falou, arrancou a mão, eu sou seu pai, prazer, aperta a minha mão aí. E não dá. Foi mal, desculpa aí, Luke. Cara, pior, né, velho? Ele sabia que a mulher tava grávida e ele caga. Bom, tudo bem, que não é que ele caga, né? Ele tava meio sem as pernas pra poder ir até ela, mas... Não, mas quando ele descobre que ele tem dois filhos, coisa e tal, na verdade ele descobre que tem o primeiro, aí ele pega, ah, não sei o que lá, vem se fuder comigo aqui do lado negro. Eu, pô, não quero, pai, não quero. Ah, não, calma aí, espera, tô lendo a sua mente, você tem uma irmã. Ih, eu tenho mais um filho, então eu posso te matar. Porra! Não, tem outro, ele destruiu todo o planeta natal da filha só na zoeira, né? Não, você... Ou você me dá os códigos daí da sua frota, ou eu destruo seu planeta. Ah, então toma. Ah, agora destrói aí. Ah, mas é um filho da puta. Falta você, cara. Vai, então fala você. Ah, cara, todos os pais, todas as mães, todos os adultos de South Park, né, cara? Bicho, assim, a mãe do Cartman é... Uma puta. Não, não é questão de ser puta, cara. Ela podia ser puta e ser uma boa mãe. Não, mas não é a maior vadia do mundo. Não, tudo bem, mas ela... Isso não impede ela de ser boa mãe. O foda dela não é o fato dela ser vadia. O foda dela é que ela procura substituir carinho, atenção e amor por presentes. Ela corrompeu completamente o Cartman. O Cartman é fruto da relação doentia dela com ele. E ela não deixa ele crescer. Ela deixa ele sempre como eterno, materna criança, hiper mimada, porque ela é a tábua de salvação dela, porque ela é uma pessoa extremamente solitária, né? Ela fode com a vida dele pra ter um pouco de prazer na sua própria vida, né? Inferno, você tá se referindo muito especificamente ao episódio do... da Super Nannies e do Encantador de Cães, não é? Então, esse episódio é emblemático, mas isso acontece na série inteira. Agora, esse episódio, assim, vamos deixar claro a situação dela. A situação dela é essa, pá. Aí ela se apaixona por um encantador de cães que porra, corrige o Cartman. Vai do Cartman se tornar um bom garoto. Aí, quando ela sente que o cara não vai dar atenção a ela, que a relação era só profissional, que ela volta a corromper o Cartman pro Cartman ser a muleta dela. Cara, esse episódio é muito foda, cara. É muito foda. Porque eu só te partei em algum episódio que se passa, tipo, no futuro. Que nem tem. Os Simpsons volta e meia tem um episódio que mostra o Bart e a Lisa já crescidos, né, já adultos. Tem um episódio em que o Cartman vai pro futuro e o futuro é governado por capivaras que estão em guerra com os humanos. Não, é o episódio do Ick, ele se congela porque tem uma guerra entre três facções ateias e uma delas não são capivaras. São... Castores. É um bicho qualquer aí. Esse qual bicho que é, enfim. Cara, mas eu acho que o Super quis dizer o seguinte, é mostrar eles adultos. Pra ver o que eles se tornam, assim, entendeu? Voltando ao tema, todos eles são completamente egocêntricos, completamente deturpados nos seus valores. Os pais, o Caio é judeu, né? Os pais do Caio são ausentes da criação das crianças. Quando o irmão mais novo do Caio se apaixona pela professora que assedia ele sexualmente, quem salva o garoto é o Caio, porque os pais estão cagando. Né? O Stan, cara, o pai do Stan que tentou pegar câncer no saco pra ficar de benefício médico, velho. Não, pra fumar maconha de graça, maconha de graça. Não, pra fumar maconha legalmente. É. Os pais de todos eles, os melhorzinhos, são o pai do Caio e a mãe do Stan. Assim, que eles são os que fazem menos merda. Entendeu? Cara, o pai do Stan, o Randy é um dos melhores personagens de South Park. Por que diabos a Arlequina tá escalando minha cortina? Filha da puta. Continue aí que eu vou dar uma chinelada dela. Ou seja, Léo acabou de também entrar pra lista dos piores pais dessa porra. Desse Caralho. Tadinha da gata. Aí ele é o pior de todos, mano. Se eu der a chinelada na minha gata, minha mulher me bate pra dormir no corredor. Ela tá olhando pra mim agora com uma cara de humano. Deixa você dormir. Enfim. Cara, todos eles são... A mãe do Kenny, ela é surtada, mas ela até que é ok também, cara. Mas realmente... E o Randy, cara. O Randy, as merdas que ele faz, cara. Puta que pariu. São muito boas. É um pai de merda mesmo. Boa escolha. Ele bota a família toda no acampamento porque ele quer acessar a internet. Sim. Ele quer se masturbar, né? Ele quer se masturbar acessando a internet. Cara, aquela cena, ele diz, é um fantasma. É ectoplasma. Um fantasma veio aqui. Mas, cara, os piores pais de South Park são os pais... do Butters. Sim, tá, coitado do Butters. Coitado do Butters, cara. Puta que pariu. As coisas que acontecem com ele, que os pais infernizam. Os pais deles venderam ele pra Paris Hilton como um bichinho de estimação, cara. Naquele capítulo que eles compraram as armas ninjas, que o Cartman enfiou um shuriken no olho do Batman. Que quando chegou os pais dele, você está usando piercing? Era um shuriken cravado no olho. Usando piercing, vai de castigo. Cara, tem outro pai também, que agora que eu lembrei. Qual o nome daquele velho dos Cavaleiros do Zodíaco? Ah, eu ia falar ele, o Mitsumasa Kido. Ah, Caralho, ninguém falou. Eu ia falar, mas eu fiquei meio assim. O velho que passou o peru em todo mundo. Filho de pai de 100 crianças, né? Que 10 sobreviveram, né? É. Pra os Cavaleiros de Bronze. As outras 90, foda-se. É porque na história original ele queria que o cara fosse Zeus. Então ele dá origem aos titãs, coisa e tal, fazendo isso. Ah! Essa é a analogia, entendeu? Por isso que o Cavaleiro de Pegasus consegue matar os deuses. O Mitsumasa Kido seria Zeus vindo à Terra, que nem a história de Zeus. Vinha um mortal lá, ei, eu vou foder você, fiz um filho aí que é super poderoso. Vou lá, fiz um filho em outro, em outro, em outro, só que ele não virava bichinho pra comer a mulher, pra comer os outros. Cara, não, continua sendo uma ideia de merda, velho. Sim, que... sim, ó, a alegoria é ridícula. Mas enfim, mas boa, é bom saber que tem uma explicação. Mas o Mitsumasa Kido continua. O Mitsumasa Kido é. Como é que chama o desgraçado? É o Mitsumasa Kido. Não tô falando isso. O Kurumada. Masami Kurumada? É, o Kurumada continua sendo um cacá de merda. Pronto, falei. Bom, então acho que é isso, né, senhores? Vamos. Bom podcast, parabéns. Os senhores devem ser todos pais exemplares, né? Tenho certeza. Tipo o inferno que leva um moleque pra assistir a sessão das 11 horas no cinema e não quer que ele pote agitado. Filho da puta. E um filme que assistiu há 14 anos, o moleque tem 8. Inferno. O Léo, que mostrou agora todo o seu instinto paterno, dando uma porrada que chegou aí coado na sua ouvida na frente. É mais que tá cara essa filha da puta. Inferno, qual é o Facebook do baile? É facebook.com/baile dos enxutos. Muito bom. Eunuco, qual é o Twitter do baile? @ baile dos enxutos. Muito bom. Super, qual que é o e-mail do baile? obailedosenxutos@gmail.com. Muito bom. Magin, o aplicativo do baile está funcionando? Está funcionando. O BDE Mobile está aí. Então como as pessoas podem baixar o BDE Mobile? Pô, eu vou botar um link na página principal porque ele só tá ligado naquele podcast. É, filho da puta, devia... tá vendo tão bem, né? Cara... Faça isso, não se esqueça. Madin, o WordPress está funcionando? Está. Tá show de bola. Sabe uma coisa legal? Hoje não temos o Dadá pra perguntar do alvanista do baile, cara. Qual que é o alvanista do baile? Pô, mano, qual que é o alvanista do baile aí, mano? Qual é o quê? É sua mãe, mano. Cara, pô, mano, qual que é o alvanista do baile aí, mano? O alvanista do baile aí, mano. Qual aí, mano? Depotente, mano. Foi muito perfeito o Magin começar a colocar o Jigglypuff cantando quando o Dadá fala. Porque ele começa a falar dando um sono, cara. É. Não, mas eu só botei quando ele falou merda. Foram duas vezes que ele tava falando cagando pela boca. Sempre, né? Todas as vezes, todas as inserções dele. Como bicho, ele não entendeu. Ele não entendeu a pergunta que o Léo fez e começou a falar, velho. Você aquilo foi foda. 10 minutos falando, sem entender a pergunta. Dadá, qual foi a pergunta? Você entendeu a pergunta? É claro que não, porra! Caralho, velho. Muito bom, gente. Então, agora, sacaneando o Dadá. Leitores, cliquem aí em tudo que vocês encontraram do lado direito do nosso site, porque só tem coisas legais, porque nós somos legais. E sem mais nada a acrescentar, chega! Acabou o podcast. O Super quer ler comentário. Vai ler comentário, Super? Não. Ah, que bom. É porra. Chego. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take it out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! Pay no mind. You're under 18 years.